Fala grosso comigo, eu te mato. Não tenho dó nem de merda de fraco. Pra tudo de quem nasceu fada na lava. Mais profundo, pois nunca fui raso. Não vou correr atrás de tudo aterrado. Toda na luta, garoto mimado. Jogo na boca, presente pra otário. Olho aceso, bem escuro. Sem baladeiro, tô duro. Na minha caixa fico preso. Cada verso um novo emprego. Frio, deserto noturno. Não é raiva, mano, eu juro. Essa peça que eu seguro. Não me deixa inseguro. Mina chegou na minha casa. Não vejo papo, paga sua geada. Mano da rua cheio de ideia errada. Sai da quebrada, camisa furada. Mina tá toda bolada. Sai de bike, portão, lá coxinha, moderna, vadia na praça. Pai, sai do meu quarto. Se fala grosso comigo, eu te mato. Não tenho dó nem de menos em fraco. Prato na esquina, cefador ao lado. Corte profundo, pois nunca fui raso. Não vou correr atrás de tu, gato e rato. Toda na mão, tem garoto mimado. Chute na boca, presente lotado. Pai, sai do meu quarto. Se fala grosso comigo, eu te mato. Não tenho dó nem de menos em fraco. Prato na esquina, cefador ao lado. Corte profundo, pois nunca fui raso. Não vou correr atrás de tu.